Autorizado a descida 2 mil pés, reporte no localizador. Autorizado o procedimento do ILS, pista 28. Azul, com o solo, Salvador, azul 4207. É o 211 na frequência, é, torne a chamar e mantenha essa posição. 2211. Solo, Salvador, bom dia, azul 4207, vindo na Delta. Azul 4207, autorizado táxi via Alfa, Juliette 03. Alfa, Juliette 03, azul 4207. Ok, o vento está ideal para 1.7, ok? O vento está soprando de 200 por 5, confirme. Você autoriza a ingressar cruzando a torre, fazer o circuito pela, cruzando pela torre aqui para ingressar na base da 1.7. Afirmo, então está autorizado, já da presente, já pode tomar uma pro aí para a base da 1.7 e reporte, bravo e total. Afirmativo, vamos fazer o cruzamento no ponto médio da 1.0, girar a base informando a base da 1.7 para abrir o stand. É, da presente não precisa cruzar a pista, já está cruzando a final da pista 2.8. O senhor vai manter essa proa um pouquinho mais para fazer como se fosse a base, a perna do vento da 1.0 ali no setor norte e a base da 1.7, ok? Ok, entende, base da 1.7, beleza? O gol 1.394, seu solo aos 4.8, livre à esquerda, chama 1.2.1, desceu a 1 no solo. 2.1, obrigado, 3.94. Na Serra, livre a decolagem, pistão no 7, vento 200 graus, 5 nós. Salvador, Tower, go to 065. Solo, bom dia, boa noite, 394. Loro 394, a sua esquerda embreada da azul, visual. Ó, oh, afirmativo. Após o parqueamento desta aeronave no portão 3, autorizado via pátio até o portão 9. Gente, após o parqueamento da zona 3, via pátio, portão 9, zona 3, azul 5. Azul 5197, pronto, pode? Chané 6333, pronto, pode? Pronto, pode, eu vou entender. Chané 6333, autorizado São Paulo, Congonhas 360, rota conforme o plano, pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés, curva à esquerda na saída da EL, transição Motiva, 5107, o transponder, controle 208. Eu mantenho o heading until 2500. Papapá, Zolo Giletian. 208, o controle parou 6333, estamos prontos. Tá correto, só confirmando, cumpriu a restrição de manter a proa até 2.500? Afirmativo, mantém a proa até 2.500 após da Elmótica, curva esquerda da Elmótica. Correto, portão 11, estamos prontos. Estamos prontos, prontos no portão 11. Seguindo via alternativa, o Zolo Giletier. Seguindo a alternativa, Zolo Giletier. Então você prossegue agora para a Valença. Afirmo. Decolagem mantém a proa até 2.500 pés. Após curva esquerda, subida da El, Leda, Motiva. 5125, transponde, controle em 208. Vamos lá conforme a roda então, 340 para Campinas, decolada 28. Vai manter a reta até 2.500 pés. Curva esquerda da El, Leda, Motiva. Transponde 5125, controle 208. Portão 4, tá correto, chame pronto, puxa. Trabalhão. Não, mensagem é o meu. Bom dia, informação novembro número 2. Confirma intenções do voo? Tem como ele mantém flight level 360 da El Departure. 360 da El Departure, sure. Can we fly direct to Leda? Very good, sir. Maintain the departure. Okay, we were supposed to be turning left earlier than this, and they told us to maintain heading to 2500. What should we fly now? Maintain 2,105 feet. After this, fly heading dial. Roger that. 1.000 pés autorizado decolagem da 1.7, corredor forte. Segue até 3,5 milhas. Achando 0145, controle 208. Controle Salvador, é o Tripa Parro de Lima? Tripa Papá Romeu Lima, prossiga. O Tripa Parro de Lima, senhora, decolou de Cerro Espírito de Alta Lima, está aqui no través do Picuaçu. Está autorizado a fazer um sobrevoo aqui a baixa altura no Parque Picuaçu. Torre para acionamento em 1895.017, bom voo. 230 graus, 8 na livre decolagem, pista 28. Autorizando a decolagem 283663. Torre Rambô agora no 648, quanto espera da 28? Deixa, observe corrida da aeronave da TAM, ali mantém após. Ali mantém 28, torre 648. Na Vitor TAM, o solo aos 51, autorizado táxi de retorno, qual é seu pátio? Autorizado, retorno até a BATA, informe Librano. Juliette Serra, informa o teto em ilhéu 600 pés, visibilidade 3 mil metros com chuva leve. Sim. O senhor prossegue então para a Valença. Bem. Lado, decolagem da 97, curva direita, aciona 0146, controle em 208. Controle em 208, 0146, ok, confirme para o B. 2 a bordo, coordena a decolagem do Pátio com a torre. Em 1895, ajustado 1017, bom voo. 1017, Charlie Serra, meu procedimento. Está autorizado, iniciar a decolagem do Pátio 5 para o Sul, do farol de Itapuã, informe fora do solo, vento 210 graus, 8 mais. Está 3663, decola 53, controle 120, decimal 8. 1208, 3663. Rafa Serra Romeu, já fora do solo, senhor. Charlie Serra Romeu, decola 54, prossiga farol de Itapuã e chama controle 120 decimal 8 para continuar o voo. Farol Itapuã, transfere para o controle 120 decimal 8. Obrigado, senhor. Até o regresso. Confirma intenções do voo? Israel. Confirma, toque remetida. November Oscar Whisky ao solo? 210. Tô super muito urubu, viu? Só embalmando, muito. Ah, ok, tô ciente. 63 é curva à esquerda na proa de Dael, né? Afirmativo, tanto 663. Certo. Papapá, Romeu Lima, atento a um helicóptero agora no corredor, até 500 pés, Romeu 66. Controle Salvador, Papapá, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, mantenha o condições visuais, atento ao Romeu Vitor. Seja, um helicóptero na aproximação de Pituaçu a 500 pés. Se autorizado, posso seguir via litoral a 300, se for preferência. Estado Charlie Serra Romeu. 3 kg alto, pouco, espera, 2,95. A reautorizada subida 4.500 pés, reporte atingindo. Precisado manter 2.000 condições visuais, o voo Juliette Serra. Toda de parte agora, você vira ter que fazer o request flying to Motiva. Você vira o 6-5, contato na receita, frequency 1-6-10-1-0. 2-6-1-0, você vira ter que fazer. Salvador, bom Uno 648, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 350 no terceiro saída Arão. Vendo para o 350, tinha sido autorizado manter a proa até 2510 após a proa de Arão. 648, correto. 1739, acione identificação, desça nível de voo 120 via chegada CARI. Salvador Departure Road 0065. 0065, go ahead. A clutch call 126 decimal 1, but no balance. A 126 decimal 1, if enable 133 decimal 95. 1126695, go to 065, thank you. Confirmando, toque emitida no 97. 3663. 3663, prossiga. Alguma possibilidade de voar na proa de motiva? Eu vou manter o perfil de saída, então, 3663. 3663, obrigado. Autorizado alinhar e decolar, pista 17, vento 220 graus, é 20 nós, Serra. PAB 2 a bordo, chame torre para acionamento em 1895-1017, bom voo. Mas confirma a localidade sobre voo? Gente. Está autorizado o manutenista também, 303. Alicerro, Romeu, confirma intenções de ir a manter o corredor Axé até as proximidades do farol da Barra? Gente, mantendo 303, sim. Para o solo. Sim, está autorizado, curva à esquerda, cruzamento do campo, corredor forte. Forme no cruzamento, Fox Serra. Positivo, autorizado o cruzamento para o corredor forte, informará após cruzamento, Serra. Os rumos de LED Serra ainda estamos guardando metade das 14, porém os metade das 6 ainda informa 600 pés com 3.000 metros de visibilidade. Luz elétrica cumpriu o controle? No 648, autorizado, vá direto Maceió. Certo, Maceió, 648. Tran 3663, chame Recife, 125, decimal 0. 250. Pedindo 25 decimal 1 no 0, caso negativo, 136 decimal 95. 7. 3191, posição 5, autorização para Galeão 0091. 3191, autorizado Galeão 340, rota conforme o plano, pista 28. Mantenha a proa de decolagem até 2.500 pés após curva à esquerda, subida da Euleda, Irume, 5143, transponda, controle em 208. Informação, transponda? 5143. 5143, transponda. Mondo 208, controle. Kael Leda Irumi, mantém a proa até 2.500 pés, por curva à esquerda, decola da 28, Lisa 340. Corre 3191, portão 5, chame pronto. Passará. Para o táxi, azul 5197, estamos com 91 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia ao Cessna, Ribeirão Preto. No 33, decimal 95, se não conseguir, 128, decimal 8. Ok, copiado, graças. Autorizado então, via Juliette Alto, quando na Golf 2118, modo 5, faz estado 17, graças com vocês. 18, vento 220 graus, 5 nós. Sincronizar e decolar, Xené, via 2333. O 739, reautorizado desse da nível de voo 060. 060. Uno 648, controle. Resposta 648. Tamo em Recife, 125, decimal 45. 125, 648. Charlie Serra Romeu, confirme seu chamado de regresso. Nos 5 minutos, copiado. Salvador, eu vou no 395. No 395, aguarde cópia. Informação novembro, saída da Euleda Mótica. Da Euleda Mótica, aguardando, informação novembro. Aqui. Serra Romeu, fale para o mesmo que Ilhéus ainda permanece as condições e confirme se o mesmo já está visual para o pouso. Bem, se solicite o mesmo que está com a frequência, virado pela ponte. Vento é 220 graus, meia dúzia nós. Ah, vai permanecer a 28 então, né? Afirma, operação pista 28. Azul 2758, controle. Azul 2758, recebe o controle. 2758, afirmativo. 2245, informação na venda. Caso 2758, acione identificação, desça até nível de voo 120, via chegada Mário. Via chegada Mário. Tá correto, Salvador? Pista 28. Ativo pista 28, chegada Cari, LS. LS Zulu da pista 28. LS. Torre em 1895, aciona 0156. Se persiga. Alto AB. 8 a bordo, aciona com a torre 1895, 1017, bom voo. Respeito o estacionamento da 319. TAM 3191, autorizado, chama o táxi. Espera o táxi. Gol 1395, pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul, chama 097. 3.017, 1073. Salvador, China 6333. R63, 33, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 100 via saída da EL. 100 via da EL, China 6333. 2 Salvador, contigo 864, informação 90. 1864, acione identificação, desça a nível de voo 130 via chegada a CARI. Então, 3 de Acari, por que teve que estar o LSF6 da 28? aguarde autorização, Gol 1864. 094, tá? Da informação November, solicito 370 para Fortaleza. Gol 1094, autorizado Fortaleza 370. Rota conforme o plano, pista 28. Após decolagem, mantém a proa até 2.500 pés, então curva à direita. Momo, transição Froti. 5134 ao transponder, controle 208. Ok, então autorizado para Fortaleza, nível 370. Decola a pista 28, a rota conforme o plano. A saída, mantém a proa até 2.500 pés, após curva à direita. Saída Momo, transição Froti. Controle de saída 1208 e o transponder 5134, voo 1094. Correto, portão 10, chame pronto. Chamaremos, obrigado. Seria decolagem, Azul 597? Está autorizado, que tem um tráfego decolando a pista 197, que já cruzou o alinhamento da 28, que vai prosseguir pelo litoral à sua esquerda, mantendo o máximo de 1000 pés. Ok, livre decolagem, vento 220 graus, 1200. Iniciando decolagem 28, Azul. Curva à direita, corredor axé, chama o controle, 120, decimal 8. 140. Okay, number 2, stand by. Azul 4207. Uau! Que medo! Posição agora de 12 horas, afastada em 1 no 2 milhas, no perfil de chegada a Karen, em descida até 1 no 20, tipo é um eco 1 no 90. Agora saiu alto, claro, sentido tráfego, porém 9. Azul 2758, tráfego na sua posição agora de 9 horas, 1 no 0 milhas, vamos sul mantendo uma centena, tipo é um Airbus 318. Que é o tráfego esquerdo visual, 2758. Sendo o Oscar Whisky, mantém sobre regras de voo visual, 1 no 1000 pés. Corredor Axé, reporte passando farol da barra. Mantém 1000 pés no corredor Axé, reportará farol da barra, 90 graus para o Rio. 1739, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento TLS, reporte no localizador. Passarela estabilizada, 1739. 2758, desce via. 2758, autorizado, vá na Pro Serra Vitor 362 para o procedimento ILS. X-ray, aguarde descida. Ok, então atinge e vai manter o 120, é isso? Afirmativo, aguarde para descida, Azul 2758, autorizado descida até 1 no 20. Ok, já vimos copiado, descida, ok, 120, então vai manter. Salvador, bom dia, Azul 5197, 3000 cruzando com curva esquerda. Azul 2758, tráfego já ultrapassado, reautorizado descida 4000 pés. 4.010, contrato visual. Salvador, Azul 5197, bom dia, cruzando 3.800 agora. Azul 5897, contato para a decolagem, suba nível de voo 1.00, via saída da El. 1.00, direto via da El, Azul 5197. Uno 864, reautorizar a descida até nível de voo 120. 6333, reautorizado subida 360, nível de voo 360. Autorizado 360, Chanel 6333. Oscar Juliette, estou passando Oscar Juliette, em contato radar, o nome 510, vou em Paripe, reporte para ingresso interlado. Paripe, reporta para ingresso interlado, Oscar Juliette, aqui. Oscar Juliette, estou Romeu, prossiga. Mantenha 510, reporte passando o Pituaçu. Uno 864, reautorizado, descida até nível de voo 050. 050, 864. Frequência 120. Pro controle 120, decimal 8, atrás. Salvador, bom dia, 3191, ponto espera 28, pronto. 0517. 1739, torre 1, nono 8, decimal 95. 895, até já. Azul 2758, autorizado o final do procedimento ILS-X-Ray, pista 28, reporte no localizador. Portarei no localizador ILS-X-Ray, pista 28, 2758. Azul 2785, reautorizado descida para 2500 pés. Dial departure, Leda, Motiva. Call code 5147, Salvador Departure 120.80. Airport Devil 360 to Guarulhos, that final departure running 28, nickname running at altitude 2500 feet, left turn. Dial Leda, Motiva departure. Correct 803, call me text, call me pushback. Fox Fox Ferro, informe seu chamado de regresso. Copiado, autorizado, ele vai à frequência, reporte para regresso. Patrulha Azul 597. Liga Azul 5197. Autorizaria a Mótica da presente? Aguarde coordenação com o centro Recife. Autorizado, né? Mantém pista 28, tá 3191. Após o gol, então, tá autorizado ali a manter 28, tá 3191. Descida 2500 pés na proa de Serra Vita 362. 6333, chame Recife em 125, decimal 10, caso negativo 133, decimal 95. 125, 133, 95, obrigado, bom dia. Minuto. Poxa, né, 6140, puxa acionamento portão 2. Ok, tá autorizado 2, puxar a cauda pra táxi Índia, chame táxi. Tio, cauda pra Índia, chame pro táxi, Xané 6140. November Oscar Whiskey, confirma intenções, TGL em Veracruz. November Oscar Whiskey, confirme seu chamado de regresso. Gente. O 739, seu solo, foi aos 16, livre à esquerda. Chamou 211 no solo. 1211, obrigado. Azul 5197, chame Recife, 125, decimal 10, caso negativo, 133, decimal 95. 251-3395. Obrigado, uma boa tarde. Controle Salvador, Chané 6200, desça por Bebeto. Chané 6200, desça para nível de voo 120 via chegada da E. Oscar Juliette X-Ray, torre 198, decimal 95. 295 X-Ray. Senhor, bom dia, Papa Tango Oscar Juliette X-Ray, está na proa da rotatória visual para o campo. Presente, Oscar Juliette X-Ray, prosseguindo para a rotatória e aguarde instruções de espera ou interceptar a final no 7. Presente, rotatória aguardando para interceptar a final, Oscar Juliette X-Ray. 4, autorizado o final do procedimento IMS, foi da pista 28, reposto no localizador. Voltará ao localizador. O Papa Tango é o Eco Delta Fox, na escuta? Bom, amigo, até bom? Pode liberar a frequência para a coordenação do seu voo, reposto para regresso. Controle Salvador, o TAM 3191. TAM 3191, no contato aéreo na decolagem, sub mantenha nível de voo 1900 no perfil da saída da EL. Aqui no perfil então, livre da restrição de manter 2500, quanto possível pro de IBDEV. TAM 3191, ainda mantendo a restrição de 2500 pés. Após 2500 pés, autorizado cumprir o perfil de saída da EL. O 3191 estava cumprindo a restrição conforme antes da decolagem, manteve o eixo até 2500 e agora está seguindo a sua instrução, seguiu o perfil da subida. Curvou à esquerda agora o 3191. Gente, então 3191 não subindo a restrição até uma centena. 3191. Fale, Serra Romeu, confirme sua posição? Aproximando aqui do parque. Parece. Situação, desculpa. Situação, uma trajetória litoral e autorizado para estar controlando a torre para pouso. Fale, Serra Romeu, autorizado chamar a torre. Informe que eu não recebi em nenhum momento seu contato ao radar. Fale, Serra Romeu. Tipo, Papai Romeu Lima, controle. Firme essa posição. Gente. Esquece visual, 2750. Torre Salvador, passa a para Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, prosseguindo. Estou indo na via litoral aqui, a 100 pés. Que é autorizado, queria fazer a aproximação para a captura 170. É, qual é a sua posição no momento? Estou ao lado, chegando para aqui para a Susca. Papa Romeu Hotel Juliette, Serra, informe seu estimado de pouso. Torre Oscar Juliette, X-Ray passando em Rimar agora no momento. Gente, aguarde autorização de pouso, X-Ray. Guardando. O táxi do Xerém é 140. A gente tem... Longe. O farol da barra. Gente, atento agora, o Charles Serra Romeu, recebo o mesmo contato dele. Está 12 horas, da feira nossa. Gente, já livrando o traço do Charles Serra Romeu. Chama ele da porra, Serra Romeu. Juliette X-Ray, livre pouso na 17, vento 220 graus, 109 Romeu, X-Ray. Livre pouso na 7, Oscar Juliette X-Ray. 4207, está bem? Azul 2758, solo aos 20, livre à esquerda, da próxima, taxi Charlie, chama 1211, o solo livrar. Charlie 211, o 2758. Torre Salvador, você pagar o vento, você olha o meu? O vento é 220 graus, 8 mais. Eu já estou no através do parque de Itapuã. Pituaçu, estou ciente. Essa é a intenção de pouso, não no 7, confirma. Arrima pista. Passado externo, voo 864. 1864, chame torre 1-8, decimal 95. Obrigado. Atinge e mantém 1003191. Tente 3191, tráfego na sua posição agora de 1 hora, 17 milhas, 1 oeste, atinge-se até nível de voo 1-20, tipo um Airbus 320. Aguarde para a subida. Na escuta. Oceaner 6200, informa um tráfego na sua posição agora de 11 horas, afastado em 1,5 milhas, rumo sul, mantendo uma centena, o tipo um Airbus 320. Tempo aeronave, não te esquece. Não entendi, confirme. Tão 3191, prossiga. O papá, papá, Zulu, Juliette, Serra já efetuou aí umas 10 chamadas pra vocês. Gente, o tanto 3191 solicite ao mesmo que mantenha sobre regras de voo visual com o de Paripe, quando Paripe tente contato de novo com o controle. O Juliette Serra tá na escuta do TAN 3191? Esse RXR vai aguardar pra gerar base no Sérgio, que mantenha-se no setor da perna do vento, próximo ao show, Salvador Norte Shopping, aguarde para girar base. Aguarda no Salvador Norte Shopping, aguarde para girar base, senhor. Sua escuta. Rocha Juliette XR, livrando ao estacionar fazer essa livre. Visual com tráfego 3191, pode acender para o 300? A 3191 ainda aguarde a subida. Existe mais algum tráfego restringindo nossa ascensão? Negativo, senhor. Porém, a gente tem que manter a separação de 5 milhas para a subida. Aguarde, quando possível, será autorizado a subida 340. Bem. Atingiu 120, 6200. Então, 3191, agora já com a separação, reautorizado a subida 340. Solicita o nível 300 final, 3191. Estacionar 6200, reautorizado descida para 4010, ajustado 1097. 1097 para 4000, o 6200. Então, 3191, aguarda autorização do nível 300. 3191. Pode curvar direito na prova de IPDEV? TAN 3191, suba para 300, aguarde autorização do centro para prova de IPDEV. Pode ser IPDEV ou da GEL? Temos coordenado, TAN 3191. Alô, Salvador, bom dia, boa noite, minha quase virou na Delta. Puxa, minha amiga, pode ser. Aviona autorizada a subida 300 na proa de IPDEV. 300 na proa de IPDEV, 3191. Request exit to 4207, form passengers at the Rio Preto as alternate, 0415 on the doing, 118 abort. 118? Affirmative 4207. Ok, taxi via apron 1, apron 3, that's a kilo, alpha 2 holding short runway 28. Power 118-195, KNH 1017. Clear taxi, apron 1, apron 3, Quebec, Alpha 40.1828, Tower 18105, altimeter 1017, Mizzou 4207. Okay, after apron 3 is taxi Kilo. Kilo Alpha, then Golf. After apron 3, Kilo Alpha Golf 40.1828, Mizzou 4207. E a chegada, Kari. Ona 20 via 3198. Pedi para o Papa Romeu Lima, confirme novamente a posição, informe que eu não recebo o seu contato radar. Gente, confirme, o senhor prossegue para pouso, Papa Romeu Lima? Gente, ainda mantendo 500 pés, confirme. Plan 31191, no chame centro do Recife, na frequência 125.1, zero caso negativo, 133.95. 25.033.95, contrabaixo. Eco Delta Fox atento a um helicóptero realizando um sobrevoo no farol da Barra, 500 pés. Delta Fox, autorizaria a magnética 251, a buraco, subindo para o 04. Delta Fox, inicialmente 2.000 pés, direto Morro de São Paulo, é pro Delta Fox. Delta Fox, inicialmente eu vou aguardar. 8, controle 120, décima 8. 08, não, 10. René 200, afirmativo, descida 2.000 pés, autorizado o sinal do procedimento LS, reporte no localizador. Estarei no localizador para 2.000 pés, ajuste. 10107, Oxané 6200. Controle Salvador, bom Oxané 6140, decola, se escutar. 6140, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 350. Autorizado voar direto para o Odiarão. Aron está presente, falou 350, Oxané 6140. Eco Delta Fox reautorizado, subida 4510. Reporte atingindo. Delta Fox, 045 da presença. Bom, isso tá do companheiro 10, ok? Aguarde. Continua aguardando, tem informação óbvia. A fita está formada, você poderia voar na proxy Melim no Oxané 6140? Quase Oxané 6140. Do Liex Serra, aguarde para chamar a torre. Ataque 1094, estamos com o Uno 87 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Natal. Confirme meu PLB? Uno 87. Copiado, 87. Taxi pátio 1, pátio 3, Kilo, Alfa, até a Golf, 1895 a torre, 1017, bom voo. Ok, então, pátio 1, pátio 3, Kilo, vai seguir até a Golf, 181, 1 na torre, Gol, 1094. Então, 140, foi direto Maceió. Direto Maceió, Xanamé, 140, obrigado. At takeoff, runway 28, is a 4207. Essa chame é 6200. É 200, chame a torno no 8, decimal 95. 1296. Pino, no 395, 300, chame táxi. Amaré. 3198, desça até nível de voo 110. 110, 3198. Zulu Gilete Serra, aguarde sua frente pra torre. Tá travado. 5. 295, bom dia, Serra. Controle, Salvador, bom dia, Zulu 400, autorizado nível 1950, secretário. Azul 4060, acena identificação. Autorizada a chegada, cara, e desce para nível de voo 120. Quem negar, 1097. 1097, autorizado a nível 120. Sou 4090. Papa Romeu Lima, confirma o local de pouso? Serra Uísque de Alta Lima, senhora. Papa Romeu Lima, livre frequência para a coordenação. Vem lá. Já para o lugar da porta, já temos a 0045, chegando o pouso aos 2.7. Papa Tango, é o Delta Fox. Mantenha condições visuais, nível de voo 045, reposte para descida. Informa a aeronave essa posição de 12 horas, 20 milhas, rumo oeste. Não está na escuta deste controle. Oeste, o nome é o Pai, é com o Delta Fox. Ok, é com o Delta Fox, o Oeste vai chamar para descer. Valeu, Salvador, de parte, 210, está 3198. É 3198, desça para 2000 pés, que negar no 097. 2.1097, só 3198. 2.000, Fox, Serra, retornando. Fox, Serra, mantenha condições visuais no 1000 pés do que negar no 096, reporte na rotatória, visual com campo. 1096, estou no momento a 1.500 pés, que é o retorno pelo corredor forte, mantenha. A critério do comandante, está autorizado no 1000 pés também. Fox, Serra. Eu manterei o 1.500 até Interlagos para a proa da rotatória, Sierra. TAC via pátio 1, pátio 3, Kilo Alfa, torre 1895, 1016, bom voo. 2.07, Media Contact de Pátio, Eclipse Level 360, Flávio Antipat Level 100. Flight flight level 360, restricted flight level 100 to 4207. Flight 4207, maintaining climbing to flight level 100 until 30 miles off Salvador View. We maintain flight level 100 until 30 miles TME from Salvador View as of 4207. O CNM 140, chame centro Recife, frequência no 25. Decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 12545, alterna 12685, chame 140, bom dia. Request direct Mosca, Azul 4207. Azul 4207, mantendo dial de parte. Mantendo dial de parte, Azul 4207. Só para esperar 28. Zulu, reporte estabilizado. Autorizado, Zulu, reporte estabilizado, está 3198. Voo 1162. Afirma, 1162, com 1 da OCA. Voo 1162, acena identificação, autorizada a chegada a CARI, vista para nível de voo no 20, que é legal no 0, 1-6. No 0-1-6, 1-2-0, voo 1162. É o cuidado, como que a aeronave informada, que não está na escuta deste controle, está essa posição de 11 horas e 6 milhas no oeste, mantendo o no 1.300 pés. A autoridade leva a frequência para coordenação com o estado. descida, para atitude de tráfego, Delta Air Fox. 094. 094, confirma como recebe? Agora está recebendo. Eu recebi suas duas chamadas e autorizei também, duas vezes a decolagem. Está autorizado, alinhar e decolar. Vento 200 graus, 8 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pista 28, voo no 094. Zulu Juliette Serra, Suala 37, autorizado, retorno, compate. Autorizado, esquerda, parte 5, estacionar, frequência livre. Azul 4060, informa o tráfego, a sua posição de 2 horas, 1 a 5 milhas, rumo sul, cruzar o nível de voo 060 até nível de voo 100. Autorizado descida até nível de voo 110. Corrigindo o tráfego, mantém, vai subir até nível de voo 100. Show 4060. 060, desce e mantém nível de voo 110. 110, azul 4060. Terra, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés, que negar no 096, vou para o farol de Itapuã. Hotel Juliette Serra, sendo transponder 0223. Zulu 4060, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS Zulu, reposta estabilizado. Tráfego esperado, essa posição de... Essa posição de 10 horas, 10 milhas, com rumo sul. 2000 pés, ajuste no 0074060. Azul, Fótio, 07, mantendo Fótio Level 100, Chef, Monocop, 18 miles, 50 bytes, crossing Fótio Level 1710, Fótio Level 120. Fótio, 07. 08, gol, 094, 094. Controle, bom dia, gol, 094. 1094, cada ano de decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, a proa 2500 pés, autorizado prosseguindo via Momo, subindo até nível de voo 370. Faz 2500, direita Momo, subindo para o 370, voo 0094. Estabilizado, localizador, SAN 3198. 3198, chama retorno no 8, decimal 95. 295, 3198. Salvador, Sanzerei, 098, estabilizado, no Zulu. 6398, com a gente da aproximação, vai, autorização de pouso. Guarda. Tony, bom dia, gol no 395, pode espera da 28, decola de imediato. Autorizado, ingresso, a linha decola imediato, vento 220 graus, 612 nós, tanto 395. Livre a decolagem, autorizado. Maintaining flight level 100-4207. Azul 4207, traffic 5 o'clock, 3 miles, overtaking flight level 360. Leaving flight level 3100, climbing flight level 360.0.4207. Uno 162, desce até nível de voo 110. Uno 110, 1162. Uno 162, desce para 3000 pés, o QNH 1096. 3000 pés, 1096, gol 1162. Fox, Fox Sierra, semetorno 18, decimal 95. 1-1-8-9-5, muito grato. November Oshwish, que mantém as condições visuais, o número 510, QNH-1096, reporte Paris. Condições visuais para Paris, né, você disse. Livre pouso, TAM 3198. 395, levando os 4-2, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle, gol 1395, passando 1500 pés. 1395, contato radar na decolagem, suba via DEL para nível de voo 360. Via DEL 360, mantém a proa ainda até 2500. Passivo, após 2.500, siga na saída da EL. Após 2.500 da EL, cliente do 39. Azul 4207, contact Recife Center, 125, decimal 1, infinite 133, decimal 95. 25.133905 is a 4207 test. Solas 4-4, livre à esquerda, chamou 2-1-1 no solo. Era 2-1-1. Fox Fox Serra, livre pouso, pistão no 7, vento 2-1-0 graus, 8 lá em Serra. Livre pouso na 1-7 para o Fox Fox Serra. Redon 395. Redon na proa, melhor, obrigado. Redon. O 4060, complexo de aproximação, chama a torre, no 8, decimal 95. 095, obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4060, estabilizado, final 28. 4060, ciente, reporte 3, checado, final 28. 4060. Direto a Bucu, restrito 310, gol 1094. Bucu 094, caminho centro a Recife, frequência 25 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Recife 12545, 2085, gol 1094. 1162, desça para 2000 pés, atrizada final do procedimento LS de Zulu, reporte estabilizado no localizador. Muito bem, 2000 pés, 1162, reportará estabilizado no localizador. 18 pós-decolagem,